Monitor OM 310, 650 kHz. Rádio Educadora, o novo som da cidade. Vem aí, Educadora FM Estéreo. Zona certa, minha gente, 6 horas exatamente. Não, é 6 horas em ponto, não é? Ainda não. Vou falar essa hora certa, gente. São exatamente 5 horas e 59 minutos, que falta um minuto, né? Vou adiantar nem um minuto, que eu sei que tem um minuto aí pra, de tempo, né? Então, é o programa Goiadeiro Apaixonado, nós estamos aqui falando, você está aí escutando. E esse programa requer, assim, os cumprimentos a você, todo especial. É, hoje dia 16, para vocês todos, né? Bom dia para vocês, as professoras rurais, que ontem foi dia das professoras.